Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção. Hoje temos um episódio muito interessante para você. Não é especial hoje, é só interessante. Vamos falar sobre O Labirinto do Fauno. Grande diretor, Guillermo del Toro. Sérgio López como Capitão Vidal. Maribel Verdú como Mercedes. E o nome da menina se chama Ivana Baqueiro. E você deve estar pensando assim, nossa, por que eles escolheram esse filme? A gente está falando sobre filmes mais recentes, né, ultimamente. Ataque dos Cães, falamos sobre Duna, falamos sobre a tragédia de Macbeth, episódio passado, A Filha Perdida, né? E agora a gente vem com O Labirinto do Fauno. Primeiro a gente fez uma associação porque o Guillermo del Toro tá com um filme aí famosíssimo no cinema, indicado a melhor filme, né? O Beco do Pesadelo, né? Nightmare Alley. Mas a gente não achou elementos assim muito fera pra falar desse filme, então a gente pensou também, vamos pegar o Guillermo del Toro, né? Um diretor tão fera, todo mundo admira, assim, a gente é fã dele pra caramba, né? E acabou que também tá coincidindo com tematicamente, né? É um filme que não é um filme de guerra, mas é um filme um dos temas principais, se não o principal, é o tema da guerra e como isso afeta o inconsciente infantil. Então, eu acho que é um filme, todos nós achamos isso, né? Que é um filme que, apesar de ser antigo, filme de 2006, Guillermo del Toro, ele tinha cabelo castanho, acho que nem tinha barba ainda quando ele dirigiu esse filme. Mas é um filme que, infelizmente, está perfeitamente atual pra gente falar agora. Gustavo Leal, tudo bem com você? Oi, pessoal, vamos lá. Igor de Campos, temos aqui doutor, especialista em gótico, né, literatura de horror. Você pode falar, assim, é o nosso membro mais trevoso aqui, né, de nós cinco, né? O gótico tardio, né? Não superou essa fase da adolescência, então agora virou uma espécie de especialista no assunto. Tudo bom, gente? Sempre um prazer estar aqui com vocês. E grande Felipe Sobreiro. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Infelizmente, não temos a presença do André Vicente novamente, porque saiu de férias, né? Tá, ai, que chato, tá viajando. Mas então, nós quatro, eu sou Diego Nunes e espero que gostem desse episódio agora. Vamos então voltando pro Gustavo aqui. Gustavo é interessante porque ele recém agora mesmo falou pra gente que nunca tinha visto nenhum filme do Guillermo del Toro, que esse é o primeiro filme que ele assiste do Guillermo del Toro. O que você achou desse filme? Eu gostei muito do filme. Eu achei que eu tivesse assistido alguma coisa do Guillermo del Toro, que é um nome tão conhecido, assim, já tá tão mainstream. Mas eu me dei conta, depois de assistir esse, quando eu fui pesquisar a filmografia dele, que foi o primeiro filme dele que eu assisti. Mas eu adorei o filme, achei muito bonito, achei bem feito. Eu fico com medo de filme que tem muito CGI, computação gráfica, né? Quando tem muita computação gráfica, principalmente quando não é filme Hollywood. Se bem que até filme hollywoodiano, mas às vezes fica tão mal feito o negócio que você não consegue relevar, né? Mas eu achei bem feito os efeitos especiais. Eu não sei, o Felipe e o Igor vão saber melhor, talvez até o Diego mesmo, como é que foi feito o negócio. Mas ficou bonito, né? Ficou bem feito. Eu achei um filme visualmente bonito e a temática muito, muito triste, mas muito bonita também. Muito pouca computação gráfica, viu, Gustavo? Muito animatronics, muito efeito prático, assim. Ah, por isso, então. Por isso. Muito boneco, assim, sempre, né? Fica melhor. Sempre fica melhor quando é assim. É o que a gente falou do Blade Runner também, né? Do Alien. Eu acho que sempre fica menos forçado quando é assim do que quando eles usam muito computação. Mas gostei muito do filme. Não tinha tido a experiência de assistir o Guillermo del Toro antes. Quando ele ganhou o Oscar, eu quase assisti o do Peixe. Mas eu acho que I draw the line na zoofilia. Não consegui superar a zoofilia. Filha, não assistiu o filme do Peixe. Mas esse tá muito bonito, vamos ver. Filipão, ser fã do Guillermo del Toro. Inclusive, eu vejo assim, o Felipe, ele me lembra assim, o Guillermo del Toro. O gato mais novo, o filho mais novo do Felipe se chama Guillermo. Né? Por coincidência, a gente adotou um gato agora, o terceiro. E a Guillermo mesmo, pelo Del Toro mesmo. Então aqui em casa ele nós respeitamos o ícone do Guillermo del Toro, né? Muito fã dele, curto o trabalho dele, os interesses dele, essas coisas góticas, né? Literatura fantástica. Ele é tipo um geek, assim, que superou. Ele não é um mero diretor comercial, ele conseguiu fazer toda uma obra própria dele, mas sempre com um pezinho nessa coisa de assuntos literários, assuntos fantásticos, que eu acho muito legais e eu me identifico muito, eu curto muito. E o Labirinto eu vi no cinema, claro, né? E eu adorei rever. Adorei rever também. Eu achei o... Eu também sou muito fã do Guillermo del Toro, assisti toda a filmografia dele. Adoro filmes de monstros, filmes de criaturas. Sou muito fã. E realmente esse filme eu revi. É um filme altamente pesado, né? Super. É uma fábula triste, né? Um conto de fada absolutamente sem concessões para o espectador. É, não é um conto de fada do Spielberg, é ao contrário. Ele segue uma tradição muito mais, né, dos contos de fadas alemães antigos, assim, de que não poupa, né? Não é um filme para criança, inclusive vi uma trivia sobre o filme, de que teve uma polêmica na Espanha, que o filme, quando foi lançado, os pais não sabiam muito bem de como era o filme e levaram os filhos, crianças, para ver o filme. E o filme tem cenas de violência fortíssimas. Não só violência que adultos sofrem, né? Mas imagina só a versão, se o Spielberg dirigiria esse filme, no qual a heroína do filme leva um tiro, né? E morre. E morre mesmo, e acabou. Não tem, não volta vida, milagre, assim. Tudo bem que ela renasce, né? No mundo da fantasia, como princesa. Mas isso é dúbio, né? Isso é a mente dela ou não, né? Mas aí é a graça do filme, né? Ele é super escuro, né? Super pesado, né? E o doutor constantemente está nessa área, assim, não é... É um fantástico que não é gracinha, é bonitinho e tal. E eu acho que ele só conseguiu fazer o filme assim porque é uma produção mexicana-espanhola. Não é o Gustavo tinha mencionado que era hollywoodiano. Hollywood ofereceu o dobro do orçamento para ele fazer esse filme e ele não aceitou. Que ele queria fazer o filme sem amarras de estúdio, queria fazer o filme de forma totalmente livre, independente, em espanhol, também porque segue um pouco no universo do filme, de um filme de terror que ele tinha feito, A Espinha do Diabo, né, no mesmo universo, meio, sabe, não é uma sequência, mas tá ali, são parentes, né, entre aspas. Então, eu acho que é uma minha impressão geral, assim, resumindo em uma frase sobre esse filme, eu acho que é a fusão perfeita de uma verossimilhança realista e brutal e crítica com uma verossimilhança fantástica dos contos de fada. Eu acho uma fusão perfeita, um filme perfeito nesse sentido. Igão, o que você acha disso? Bom, primeiro falando do filme, né, eu gosto muito do cinema do Guillermo del Toro. Eu ainda não assisti todos os filmes dele, né, Diego? Eu ainda não assisti o último filme dele. E eu acredito que eu ainda não tenha assistido o primeiro filme dele, que é o Cronos. Então, tem essas lacunas, sabe? Mas, assim, o Guillermo del Toro é um desses cineastas que eles podem, assim, que pra mim, eles podem fazer qualquer coisa que, mesmo que o filme não seja tão bom, eu vou acabar gostando de algum elemento ou de vários elementos do filme, e eu vou acabar gostando do filme de forma geral. Felizmente, isso não acontece com muita frequência. A cinematografia do Guillermo del Toro, ela é mais ou menos consistente, assim. Eu acho que ele não tem muitos momentos baixos, assim. Ele não fez filmes ruins. Alguns filmes são mais fracos que outros. Ele fez alguns filmes comerciais também, mas mesmo os filmes comerciais dele, eu acho muito divertidos. Eu confesso que eu gostei muito de assistir o Blade 2. Gosto dos Hellboys, gosto do Pacific Rim. Eu gosto desses filmes. Quando eu assisti o Labirinto do Fauno no cinema, eu assisti em 2006, né, quando o filme foi lançado. Então, tinha 26 anos, né? Eu gostei muito do filme, é um filme que eu já reassisti várias vezes, eu reassisti agora pra gente gravar esse programa, eu já reassisti várias cenas dele, eu gosto muito da cena em que o Fauno aparece pela primeira vez, eu gosto muito do final, é um dos filmes, né? Mas assim, isso não é muito surpreendente, né? Porque pra eu chorar no filme, não, mentira, eu vou me dar crédito um pouquinho, assim, sabe? Eu não choro em qualquer filme. Alguns filmes me tocam mais que outros e me fazem chorar, e esse é um desses filmes, eu sempre choro no final do Labirinto do Fauno, é um filme que me toca muito, eu gosto muito da história, gosto muito da produção. Eu fiquei surpreso porque, reassistindo agora essa semana o filme, eu esperava encontrar alguma coisa, porque eu sou chato, né? Então eu esperava encontrar alguma coisa que eu não fosse gostar muito, alguma coisa que, algum elemento do filme que talvez tivesse envelhecido muito mal, não sei, de repente os efeitos especiais, alguma coisa na produção, algum detalhe da história, e não, sabe, 16 anos atrás, eu acho que o filme ele tem resistido muito bem a essa prova do tempo. Como o Diego ele falou no começo, né, na apresentação, é um filme que, desgraçadamente, ele é muito atual, tendo em vista aquilo que a gente tá vendo sendo coberto pela mídia agora, né? Na Ucrânia, na Rússia, no leste europeu. Então, eu acho que é um filme que ele é perfeito para as nossas conversas aqui. Esse filme se passa em 1944. 5 anos depois que a Guerra Civil Espanhola terminou. A Guerra Civil Espanhola terminou em 1939, que foi uma guerra entre revolucionários comunistas de esquerda, né, republicanos, e a ditadura franquista, né, os conservadores militares. E os militares ganharam, e o Franco se instalou no poder, né, e ficou até, acho que 1975, eu acho. Então, esse filme se passa já quando os militares tinham poder da Espanha, fascista, né? Ditadura fascista. E se passa nesse lugar, né? E o filme foi filmado de fato, né? Numa região, assim, de meio de floresta, né? Uma região na Espanha. E eles estão lá nesse acampamento, né? Nessa casa, e rodeado da guerrilha que se chama os Maquis Espanhóis, né? Rodeado dessa guerrilha que está escondida, contra-revolucionária, né? Então, e essa guerra tem vários teores, né? Não é só a guerrilha comunista contra a ditadura fascista, também tem uma questão religiosa, né? Os conservadores espanhóis são altamente católicos. Tem uma questão de classe também, essa classe guerreira, né? E revolucionária, uma classe altamente pobre na época, contra uma classe elite conservadora, muito típica dos países da América Latina também, sempre foi assim. Isso foi muito, aqui na América Latina teve um espelho, né, dessa guerra também. O que aconteceu na Argentina, por exemplo, no Chile, é muito parecido. E aí o Guilherme Del Toro, o filme se passa nessa época, então esse é o conteúdo de verossimilhança realista no filme. Tudo que está acontecendo ali é super verídico, né? Super real. Mas tem essa criança que chega nesse acampamento e ela está sem a presença do pai. Ela é órfã de pai e, né, só com a mãe, doente, grávida, né? Como ela diz, acho uma expressão ótima que ela fala, né? Minha mãe tá doente de filho. Ela fala, tá enferma de ninho. Muito legal essa expressão. E ela tem que aceitar o Capitão Vidal como pai dela, que é um homem altamente violento, né? E cruel. Então esse é o arcabouço do filme. E aí ela começa, ela, assim que ela entra nessa área onde está a casa, né, nesse acampamento, ela vê um inseto meio gafanhoto, assim, que ela já associa com a fada, já considera uma fada. Então ela vai entrar nesse mundo de fantasia gradativamente, né? Ela conhece as fadas primeiro, né, e depois ela tem esse encontro com o fauno. Igor, fauno é uma criatura da mitologia grega e romana, né? É, na verdade, assim, o fauno ele é uma criatura mais complexa, né? Na verdade, assim, a gente fala, né, que o fauno ele é uma criatura. Na verdade, o fauno ele é um homem, né? Ele é uma divindade, né, de certa forma. Mas ele é uma divindade muito ligada à floresta. É engraçado, assim, como no filme ele mistura elementos de várias mitologias, porque as fadas, elas são caracteristicamente mais associadas à mitologia céltica, né? Ou então dos países do norte da Europa. Mas você tem, ao mesmo tempo, o fauno, que ele já é das mitologias mediterrâneas, sim. Ele aparece na mitologia grega, ele aparece também, de certa forma, na mitologia da Península Itálica. Então, assim, você tem uma mistura, uma salada, né, de diferentes criaturas, diferentes seres de outras de várias mitologias. Agora, é interessante também, assim, sabe, a gente observar que quando a menina do filme, a Ofélia, ela entra em contato com o fauno, ela está descendo uma espécie de escadaria e ela encontra um menhir, que é uma pedra, assim, esculpida, meio cilíndrica, com um labirinto, né, talhado, assim, em torno da pedra, assim, no chão. Isso me lembra um pouco, né, aquelas ruínas deixadas pelos... É uma mistura, na verdade, de culturas, assim, não tem uma cultura exatamente que deixou aquilo, né, que não é uma invenção do Guilherme Del Toro, mas é uma mistura um pouco da arquitetura romana com elementos celtas, né, inscritos ali. O que me fez pensar, assim, na primeira referência que eu tenho, assim, sabe, pra entender um pouco esse universo que o Guilherme Del Toro cria nesse filme, é a literatura fantástica do Arthur Machen. Pra quem não conhece o Arthur Machen, ele foi uma espécie de precursor do H.P. Lovecraft, né? O H.P. Lovecraft, inclusive, ele coloca esse autor dentro do cânone dele, né, juntamente com Lord Anthony, Edgar Allan Poe, obviamente, e ele gostava muito dos contos do Arthur Machen. Arthur Machen, ele foi uma espécie de discípulo do Robert Louis Stevenson, ele gostava muito, e ele de certa forma tá ligado a esse movimento decadentista do final do século XIX, né, do qual pertence também o Oscar Wilde, a Algernon Swinton, Swinburne, né? Esses poetas, né? O Oscar Wilde da Irlanda e o Swinburne na Inglaterra. E por que eu tô falando do Machen aqui? Bom, tem uma coletânea, que eu acho que foi lançada pela Penguin, The White People, né? As pessoas brancas, fazendo alusão a umas criaturas que moram na floresta, né? Que são descritas nesse conto, né? The White People and Other Weird Tales. E o prefácio desse livro, o prefácio dessa edição, ele foi escrito pelo Guilherme Del Toro. É um prefácio maravilhosamente bem escrito, né? O Guilherme Del Toro, assim, como o Felipe já tinha falado, o Guilherme Del Toro, ele é um literato, né? Ele já leu de tudo, não apenas literatura fantástica ou realismo mágico, mas, assim, todo tipo de coisa que você possa imaginar. Ele cita, né, várias obras de arte, vários movimentos estéticos também nesse prefácio. E lendo esse prefácio, você pode ter alguns insights, né? Você já tem algumas dicas, né, de como é que o Guilherme Del Toro ele vê esse mundo, ele estrutura esse mundo do Labirinto do Fauno. Ou seja, o Fauno, assim, pro Machen, o Machen ele foi uma figura muito engraçada, assim. Ele era País de Gales, né, depois ele foi para Londres. Em Londres ele passou fome, viveu uma vida miserável, né, tentando se sustentar como escritor. editor, né, de uma maneira quase teimosa, né, queria ganhar a vida como artista. Ele não consegue muito, ele não faz muito sucesso como um autor, não é levado muito a sério, apesar de ele ter alguns livros muito famosos na época. O principal deles, a novela, né, O Grande Deus Pan, daí a gente já vê que tem uma associação, né, essa figura do Fauno e a literatura do Machen, e o filme do Guilherme Del Toro, obviamente. E depois, ele não tem sucesso como escritor, ele vai se tornar ator. Ele faz um pouco, ele consegue ganhar a vida durante um tempo, mas aí depois ele volta para a literatura, mas assim, ele começa a trabalhar de jornalista, ele vai ter um certo reconhecimento ainda no final da vida dele. Curiosidade, o Machen, ele era uma pessoa conservadora, né, politicamente conservador, e ele apoiava, entre outras coisas, né, assim, ao dar a opinião dele a respeito de assuntos vários, ele apoiava a ditadura franquista, então ele não era contra, não. E para o Machen, o horror, o fantástico, ele é algo muito antigo. Ele é algo que chega até nós através dessas ruínas de um tempo que não existe mais, de um povo que não existe mais, de uma cultura que não existe mais. O Machen, ele, na literatura dele, o objetivo, na verdade, da literatura dele é mostrar que, de alguma forma, essas crenças, essas superstições, esses costumes e também essas criaturas, esses deuses, esses monstros de um tempo mais remoto, eles continuam subsistindo na nossa cultura aqui e ali, em lugares onde você menos espera. E é basicamente isso que a gente vê no filme. Então, esse elemento fantástico, ele surge de um passado que a gente julga que morreu, mas que, na verdade, ele continua bem vivo. Aliás, essa frase não é nem minha, essa frase é do Príncipe Nuada, né, no Hellboy 2. Ele fala exatamente isso. Né? Ele fala assim, ó, eu sou de um passado que tá bem vivo ainda. Vocês acham que morreu, mas eu estou aqui. Né? E ele é um príncipe do Reino das Fadas. Então, tem isso no Guilherme Del Toro. Esse passado que está sempre voltando, né, de maneira quase que circular, ou então esse passado que nunca, ele nunca morreu de fato, ele nunca foi embora de fato, ele se manifesta por meio dessas criaturas. Por que que você acha que ele escolheu o Fauno como personagem fantástico principal? Fauno é uma, exatamente, como você está falando, né, uma entidade divina da natureza, né? Tanto é que ele não resolveu fazer, ele mudou um pouco o Fauno, né, ele fez um Fauno meio Guilherme Del Toro, assim, né? Normalmente o Fauno, ele tem pernas de bode e o torso e os braços e o rosto de um homem, né, com chifrinhos e orelhas pontudas. Esse é o Fauno típico. Mas ele resolveu fazer um Fauno bastante... tem características humanas, mas poucas, né? Ele é meio um bode, meio humanoide, assim, que fala, né? Ele é quase todo bode. E ele tem essa característica meio da natureza. Essa característica da natureza, de uma entidade da Terra, como Pan e como Dioniso também, como Gaia. Ele resolveu fazer o Fauno como se fosse uma árvore também, né? Características de árvore também. Tem musgo nele, né? E a maneira dele se mover, o barulho, parece que é um barulho de árvore se movendo, né? Um galho de árvore se mexendo, né, o tronco. Então, o contato com a natureza é muito forte, né, a associação com a natureza é muito forte nesse Fauno do Del Toro. Eu pessoalmente associo essas entidades divinas gregas e romanas, né, associadas à natureza e à fertilidade com o feminino. Vocês associam o Fauno com o feminino também, meio como como se fosse uma projeção da mãe dela? Bom, na verdade, não, assim, eu recentemente li um livro de um psicólogo junguiano conhecido, né, o James Hillman. Ele escreveu um livro chamado Pan e o Pesadelo, né, eu acho até que já falei para vocês desse livro, e na verdade o Pan, o Pan e o Fauno, de maneira geral, ele não tem nenhuma característica feminina, assim, o elemento feminino dentro dessa iconografia do Fauno, ele tá, na verdade, manifestado por meio das ninfas que ele persegue e de quem ele abusa, inclusive. O Fauno, ele era várias coisas. Ele era um deus da natureza, ele era um deus da música, ele era um deus do êxtase, ele era um deus do... A ele é associado um certo tipo de frenesi divino, né? O nome Pânico. Esse aí não é mais Dioniso e Pan, porque o próprio Guilherme Del Toro falou que esse Fauno do filme é só um Fauno, ele não é o Pan. Não, ele não é o Pan, mas assim, é impossível você não lembrar do Pan quando você fala de um Fauno, porque as duas figuras estão muito associadas. E ele era deus, ele era um deus associado também, inclusive, ao estupro, porque ele tinha essa característica masculina muito agressiva, e ele tinha uma total falta de um senso moral que vem com a civilização. Mas você vê essa característica nesse Pan aí, nesse Fauno do filme, você vê isso tudo? Eu acho que sim. Porque ele é um protetor dela, ele é um guia dela, da criança. Bom, só pra terminar falando do Fauno, então o Fauno, ele tá associado a todas essas coisas, o que foge, inclusive, da nossa ideia, né? Porque, assim, a cultura ocidental judaico-cristã, ela trouxe uma ideia de Deus e de divindade que é totalmente diversa daquela ideia de Deus que os gregos antigos tinham, né? Então, assim, uma das características principais da divindade, ou de divindade de forma geral, né, a qual a gente associa é a benevolência, por exemplo, né, a beatitude. E os deuses gregos eram qualquer coisa menos benevolentes, né? Assim, o Pan, por exemplo, ele não tinha nenhuma característica nesse sentido. Mas a palavra pânico está, né, associada a Pan, né, que é um tipo de frenesi divino que você acessa quando você vê um Pan numa floresta, quando você vê um fauno numa floresta. Você entra em pânico. Pra gente isso é uma coisa horrível, né? Então é que a gente fala de síndrome do pânico, a gente tem uma associação muito negativa, mas pros gregos antigos isso era uma espécie de furor divino, né? Você entrar em pânico, você entrar em contato com o Pan. Por que que isso aparece no filme, né? Que foi a sua pergunta, Diego. No começo, quando ela vê aquela escultura muito antiga, primitiva, de um homem, e falta um olho dele. Aí ela pega, ela acha esse olho no chão e ela coloca esse olho. Aí do momento que ela coloca o olho, sai a fada, né? É engraçado você notar que, pensar que essa imagem do olho que falta, né, assim, é uma visão pela metade, né? Você tá vendo, é como se você estivesse vendo a realidade apenas com um olho só. Ou seja, você não tá vendo toda a realidade, você não tá vendo tudo o que tá acontecendo. Que é o que acontece na nossa época, digamos assim, na nossa época laica, na nossa época positivista, na nossa época cientificista, na nossa época em que o paradigma da verdade, ele tá baseado na ciência. Numa visão mais, digamos, mística da coisa, né, você tá vendo a realidade apenas com um olho só. Porque a realidade, ela compreende uma série de outras coisas que não são imediatamente visíveis. Eu acho que o filme, ele trata disso. Isso é um tema... Você é bem Guilherme Del Toro mesmo. Isso é um tema maquiano. O Machen, ele era, a sua maneira, né, assim, uma espécie de místico do final do século XIX, apesar dele não ter sido um homem religioso. Ele, em um livro belíssimo dele, chamado A Colina dos Sonhos, e ele realmente acreditava. Ele cresceu, ele se tornou um adulto, ele se mudou para Londres, se tornou um artista, e ele realmente acreditava naquilo. A infância galesa dele teve uma influência, uma força muito grande na psique dele. Ele realmente acreditava em faunos, em espíritos antigos que habitam as árvores, que habitam os rios. Isso era uma verdade para ele, sabe? Era um homem muito contraditório, o Anton Machen. Isso ele chamava de êxtase. Se você tinha o êxtase, se você tinha essa visão, se você tinha essa visão completa do mundo, você enxergava as coisas da sua forma mais materialista, mais racional, mas você enxergava também o que havia de místico, de mágico, de profundo, de sobrenatural no mundo. E eu acho que é isso que a Ofélia tá conseguindo fazer no começo do filme. Ela meio que, quando ela coloca o olho na escultura, ela meio que diz, ó, eu vejo o mundo com os dois olhos. É, isso. Porque fazendo um link sobre o que você tá falando, porque isso é bem Guilherme Del Toro também. O Guilherme Del Toro, eu tenho certeza que ele compartilha a mesma visão do Machen, como você tá dizendo, né? O Guilherme Del Toro, ele, quando perguntaram para ele sobre o filme, né, eu lembro que também assisti algumas entrevistas com ele, ele disse que duas coisas interessantes sobre esse assunto, né? Ele falou que a primeira vez que ele pensou em fazer criar uma história com um fauno, foi porque ele tinha sonhos lúcidos, né, na infância, e que depois que ele acordava, não era nem sonhando, depois que ele acordava, ele tinha a impressão de que ele via um fauno saindo de trás do relógio grande em pé da casa do avô dele, né? Saía um fauno por trás do relógio, assim, para falar com ele. Então, eu tenho certeza que, e o Guilherme Del Toro falou também de que o final do filme, quando perguntam se o final do filme é simbólico, né, o que representa, né, e ele fala, não, o final ele é isso mesmo, ela vai para aquele reino lá, e aquele reino realmente existe, e ela vai ser a princesa, filho daquele pai, daquele rei, daquela rainha, e é isso, ela renasce nesse mundo, ela precisa morrer no mundo real para renascer nesse mundo, que existe. o espectador que assiste o filme entenda como ele quiser, eu acho ótimo, mas não é, aquilo ali não é uma aparição, tá lá, eu tô fazendo um filme sobre isso. Felipe, como é que você vê o fauno? Pensando no fauno e em outras criaturas do Del Toro. Eu não sou especialista, assim, mitologicamente, né? Mas nesse filme tem muito essa dicotomia entre esse mundo escondido que a Félia vai conhecendo e o que tá rolando com a mãe dela, com ela na vida real, né? Então, realmente, o fauno é esse elo com a natureza que é mais... que é misterioso, você não sabe as motivações, ele tem uma malandragem lá que é meio, que tá testando ela, e aí, em oposição à civilização, né, aquela violência, aquela coisa mecânica que eu acho que é representada muito pelo relógio, inclusive, né, aquela coisa precisa, material, que o cara tá sempre limpando e mantendo funcionando, né, aquela coisa organizada da sociedade. Então, para mim, é nesse sentido, né, O Fauno é, é uma representação, né, desse outro mundo antigo, oculto mesmo, que o Igor falou. Para mim é muito claro que ele é uma figura assustadora, uma figura que representa um certo perigo, com essas missões que ele passa para ela, mas ele tá lá para proteger, para guiar. Que eu acho que em algumas lendas tem essa figura do Trickster, né, que o pessoal menciona em inglês, né, que tem muito na mitologia nativa americana, né, que é com o corvo e a raposa, né, que é um bicho meio malandro, que não tá lá pra, não é teu inimigo, mas não é teu amigo, sabe? Então, pra mim, o Fauno tá num pé parecido, né? Ele tá a serviço dela lá, mas não é uma fonte de perigo, não é uma fonte do... Eu acho que realmente tem um elo com a mãe, que você mencionou, com o pai falecido. É isso, né? É pra mostrar o outro lado, em oposição à realidade onde ela tá vivendo de verdade, né? Porque eu acho que esse papel dele... Eu concordo com o Felipe, com o Igor, né? O Fauno é uma figura muito ambígua, né? Ele, ao mesmo tempo que ele é um guia, serve de guia, de protetor, também é uma criatura assustadora, né? Também é uma criatura que você não pode confiar 100%. Mas eu acho, eu associei muito ela com o Fauno com a mãe dela, né? Pensando muito na cena do homem pálido, né? Do homem com os olhos nas mãos. Que inclusive é inspirado num monstro japonês, né? Numa entidade sobrenatural japonesa, chamada Tenome. Que é Tenome, né? Que é mão de olhos. Ou então olhos de mão. Acho que é mão com olhos, eu acho, né? Hand eyes. É bem literal, hand eyes. E é uma criatura exatamente assim, é um velho, assim, sem olhos, com os olhos nas mãos. Né, e uma criatura sobrenatural que também que aparece na floresta e os homens têm pavor. E aí o Fauno manda a Ofélia entrar nesse reino nesse quarto, né, nesse lugar onde está o homem pálido, né, para ela pegar aquele punhal, aquela faca e recuperar aquele punhal e voltar sem acordar o homem pálido. E ele fala para ela, olha, você não pode comer aquela comida lá. E a Ofélia, obviamente que ela desobedece. Então, é como se fosse... Eu fiz muito essa projeção entre a mãe falando para a criança o que ela tem que fazer, que tem que me obedecer, você não pode fazer isso de forma nenhuma, e a criança desobedece. E claro que isso também tem muito a ver com a situação de guerra, né? Com a situação de ditadura, com a situação de... com a ideia de desobediência lúcida, né? Desobediência certa, correta, da rebeldia correta. Essa comida está toda aqui, acumulada por esse homem pálido, e ninguém pode tocar. Por isso que eu fiz essa associação. Mas antes da gente falar um pouco desse significado mais sobre essa comida e sobre o homem pálido, e tal, eu queria ver que o Gustavo, como é a primeira vez que ele assiste um filme do Del Toro e tal, como é que você viu esse Fauno e especialmente esse homem pálido com relação à menina? Engraçado, eu tava falando em Labirinto, eu fui fazendo associações com os nomes, assim, né? Eu me lembrei de Aben Hakan no Bokari, Morto no Seu Labirinto, de Borges. Vocês já leram, que é um conto muito legal. Desculpa te interromper, mas é porque o Del Toro, ele fala também que uma das influências para esse filme é Borges. Ah, legal. Não sabia. Coincidência. Eu lembrei porque o título desse conto é o meu título de conto favorito, né? Eu adoro. Eu nunca esqueci, assim, eu esqueci todos os outros contos do Aleph, mas esse eu não esqueço, porque é Aben Hakan no Bokari, Morto em Seu Labirinto. E aí no começo são dois amigos, né, um matemático e um poeta, se eu não me engano, e no começo do conto o poeta tá falando sobre o mistério de Aben Hakan, né, e aí ele começa a falar várias coisas que são misteriosas na morte de Aben Hakan, e aí o matemático fala, olha, não vamos multiplicar os mistérios, não. Basta, vamos simplificar, já basta, de mistério múltiplo, basta o universo. E eu assisti o filme meio assim também, né, sem tentar achar múltiplo significado por trás das coisas, pegando mais a imagem mesmo. Então o Fauno, se eu não me engano, o Fauno virou uma figura meio misturada, né? Misturou com sátiro, misturou com Pan, misturou com Fauno. É tudo meio misturado. Mas uma das características do Fauno, um dos papéis do Fauno, se eu não me engano, é justamente de guiar o viajante perdido, né? Então, eu acho que no filme ele faz um pouco esse papel, né? De guiar ela tá perdida ali nesse mundo fantástico e tal, e meio que guiar ela até o reino, né? O reino do submundo, onde ela vai ser uma princesa. E o homem, aquele homem dos olhos na mão, né? É o homem pálido, né, que vocês estão falando. Na verdade, a coisa que mais me chamou a atenção foi que ele me lembrou muito aquele quadro do Goya, né, do Saturno comendo seus filhos na hora que ele come as fadas, né. que é um negócio meio né? Não é nada amaciada a imagem dele comendo as fadas, né? É um negócio meio bem visceral, né? E na hora me veio a imagem daquele quadro do Saturno comendo seu filho. Aliás, falando em quadros, se eu estou falando de fauna e ninfa, não sei o que, eu lembrei de um quadro também do... Eu acho que fala Bouguereau, que chama As Ninfas e o Sátiro. Só que o Sátiro, na verdade, é um fauno. É essa coisa misturada, né? Pela imagem, parece um fauno. E é muito bonito esse quadro. Se você estivesse ouvindo o podcast no computador, no celular, procura aí, que esse quadro é lindo. Tem um ilustrador também que o Del Toro menciona como grande influência para fazer o filme. É um cara chamado Arthur Rackham. Ele fez várias ilustrações desse mundo fantástico, mundo das fadas, né? É começo do século XX, eu acho, final do século XIX. Então também deem uma olhada nas ilustrações desse Arthur Rackham, que ele tem, eu tô vendo aqui, são belíssimas. E a fada, especialmente a fada, as fadinhas, né? É, acho que é tirada exatamente da ilustração, do estilo dele. Continua, Gustavo, desculpa. Não, mas é isso. Eu concordo com o que vocês estão falando. Assim, eu acho que as figuras sobrenaturais são para mostrar esse outro lado da realidade, né? E de certa forma, tem ligação com o que ela tá vivendo, né? Coisa do cara que come criança e violento. E o autoritarismo, né? Esse negócio da uva, a gente pode voltar depois, mas que depois é retomado pelo próprio médico, né? Que fala pro capitão lá que obedecer por obedecer é coisa de gente como você, né? Melhor fala do filme. É, fantástica, né? E aquela cena também da morte dele, muito bonita, né? Muito corajosa, né? E ela também é como se ela estivesse dizendo isso, né? Obedecer por obedecer, por quê, né? O cara não explica pra ela porque é que ela não pode comer nada, né? Ele só fala, então ela tá olhando ali o negócio. Mas aí logo depois ela vê a punição, né? Então entra a culpa também, né? Será que a culpa é dela por tudo que tá acontecendo? Mas eu achei a maneira como ele jogou com o sobrenatural, com a mitologia, ficou muito, muito bonito, assim. Bem realista, apesar de ser fantástica, né? Esse elemento da proibição que o Gustavo estava mencionando, né? É interessante, né? Que isso é um motivo bem comum nas fábulas, né? Nessas europeias especialmente, né? Que você tem que fazer uma coisa, mas você não pode fazer... Você olhar para trás, você tá na Bíblia, né? Você pode... Se você virar para trás, você vai virar uma torre de sal, etc. Essa coisa, né? E isso interessa muito o doutor, já vi nessa coisa... Essas regrinhas, todas essas normas que tem nas fábulas, né? Que tem uma lógica interna, né? Que ao mesmo e eu achei legal que no filme tem isso, né? E contrapondo essa lógica tradicional das fábulas com suas regras do que pode e não pode, ter uma moral lá embutida com as regras do governo em que estão sendo impostas lá, que estão sendo instauradas no momento, né? Que são representadas pelo capitão, né? Tem aquela coisa... Até no escape fantástico dela tem uma série de pode e não pode, permissões e proibições. Você também associa, Felipe, o homem pálido com o capitão Vidal? Devorador de crianças e acumulador de comida? Não, não sei se é um para um, literalmente, assim, representado, mas tem claramente, né? Tem um eco, né? Tem um eco desse bicho papão, né? Que ela odeia de cara. Quando ela já mal conhece, ela já não gosta. E ao conhecê-lo, ele realmente é mais um desses monstros, né? Que ela, com os quais ela tem que lidar, né? E eventualmente ela fracassa, né? É um monstro real, né? Ele é um monstro que existe de verdade, né? Interpretado brilhantemente por um ator melodramático de novela, né? Meio comediante da Espanha, né? Sergio López, né? Catalão. Brilhante, né? Excelente vilão. É, bem de novela, tá ótimo, né? Melodramão, assim. Não tem uma característica positiva. É, bem mal, assim, né? Perfeito. E o prazer dele de interpretar esse cara mal, habilidade, assim. Achei ele incrível. E outra que eu curti, que eu só vou reconhecer depois, é a Mercedes. É, Maribel Verdú. Tudo, e Tua Mamãe também, né? Eu não, só muito depois que eu me toquei. É porque o papel é totalmente diferente, né? É. Encadeou perfeitamente isso que o Gustavo falou, o Felipe falou, e eu ia falar justamente em cima desse tema, em cima disso que eles estão dizendo, que eu acho que é um dos grandes eixos temáticos do filme, que é a questão da obediência, presente não só nos contos de fadas, como também na Bíblia, que é uma das influências para o Guilherme Del Toro. Ele teve uma infância muito católica, segundo ele mesmo fala, né, numa entrevista, e ele meio que substituiu um certo misticismo católico que ele tinha por esse ardor de fã de cinema que ele tem hoje em dia, né? Então, assim, continua sendo uma espécie de adoração, mas uma adoração voltada para algo, né, que também, né, tem os seus mitos, né, tem as suas divindades, né, as divindades do cinema. Dizem que o filme ele é altamente pagão, mas o grande amigo do Guilherme Del Toro, né, o grande diretor Iñárritu, né, na opinião do Iñárritu, ele diz que esse filme, filmaço maravilhoso, é um filme profundamente católico. Eu senti isso também, assim, eu tive também, eu me identifico muito com o Guilherme Del Toro nesse nível, nesse sentido também, porque eu tive uma infância profundamente, eu não estou falando isso de maneira leviana não, assim, eu tive uma infância profundamente católica, né, apesar de hoje não ser uma pessoa estritamente religiosa, mas eu ainda guardo, assim, resquícios desse comportamento e dessa mentalidade religiosa, digamos assim, na minha vida hoje, na minha vida laica hoje, né? Então eu pude identificar, mas de certa forma o Labirinto do Fauno, ele é um filme, entendo, ele é um filme católico, mas não é um filme católico no sentido religioso, ele não é um filme que fala da Igreja Católica, dos dogmas católicos, não é um filme que faz nenhuma referência ou alusão a Jesus Cristo, pelo menos não, você vê aqui e ali, né, certas imagens sendo transubstanciadas no filme, como por exemplo, aquela imagem que tem no próprio Menhir, onde ela encontra o Fauno, né, é uma imagem do Fauno, atrás, uma mulher segurando um bebê. Então, é uma imagem que, supostamente, né, dentro desse universo do filme, ela foi feita milhares de anos atrás. É uma imagem pagã, né, de uma cultura pré-romana, possivelmente. Mas, assim, é quase impossível você não olhar para aquela imagem e você não pensar na virgem segurando um menino com um deus, né, atrás dela, sabe? Então, assim, é uma imagem pagã, né, no filme, mas ela tá, eu acho que muito mergulhada nesse imaginário religioso católico, né, cristão. E a menina, ela, de certa forma, ela acaba desempenhando um papel crístico, né, no filme, porque ela se sacrifica para salvar o irmão dela. Ela, na recusa dela, ela acaba salvando o irmão, ela morre, né, ela se sacrifica, né, nesse caminho. Então, eu acho que há elementos miscigenados de um paganismo católico, de um catolicismo pagão aí no filme. Mas que eu ia falar da obediência, que eu acho que é um dos grandes eixos temáticos do filme, né. Segundo o cristianismo, a história humana, ela começa com uma desobediência. Adão e Eva no paraíso, daí o tema do filme. E é um filme, eu acho que é um filme cristão também, porque é um filme contado da perspectiva da vítima, né? Da maior vítima, né? que é a criança. Que, aliás, a gente falou várias referências pagãs e cristãs e etc. E ninguém falou da referência que devia estar fresca na nossa cabeça, porque a gente acabou de falar do Shakespeare, ninguém falou da Ofélia, né? A mulher que é vitimada pela própria inocência. Ela enlouquece e morre porque ela é boa, né? E inocente. Ela não abre mão disso, né? No Hamlet. E ela termina vitimada, né? Por essa inocência. Que é um pouco o que acontece com a nossa Ofélia aqui do Labirinto do Fauno. Ela, até o fim, ela mantém essa inocência, inclusive quando ela tem a última escolha a fazer, né, que ela podia sacrificar esse irmão, meio-irmão, né, que causou uma série de dificuldades na vida dela, e ela mesmo assim se sacrifica em lugar dele, né. Também outro tema cristão. E esse sacrifício no final dela, é interessante pensar que também é um ato de desobediência, que eu achei muito de conto de fada, assim, quase infantil, né, que o Fauno, ele diz pra ela, não, mas você precisa, a gente precisa do sangue inocente aqui pra você conseguir voltar pro seu reino, onde você pertence. E então a gente vai só dar uma pontadinha nele, é só um pouquinho de sangue, assim, que, e não tem problema, sabe? Ele vai cair aqui o sangue aqui no labirinto e você vai poder ir voltar pra sua família, voltar pra onde você pertence, pro seu reino, onde você tá, e viver pra sempre e tal. E ela desobedece. Não. De novo desobedece. E o sangue derramado pelo outro, né? Também outro tema cristão. Ela derrama o próprio sangue, né? Isso, bem cristão. Talvez daí o Inharito deve ter falado, né? Que é um filme profundamente católico. Porque estava tudo indicando que ela tinha um grande... a criança, né? A Ofélia tinha um grande ressentimento com um menino, né? Que é normal de ciúme entre irmãos, né? Que o menino veio tomar conta de tudo, né? Que ela não ia ter mais atenção de ninguém, nem da mãe. Estava completamente abandonada, órfã do pai. Mas ela, no fim, ela... E ela ouve o capitão falando que entre um e outro para salvar a criança, né? Então ela sabe que o menino é responsável indiretamente pela morte da mãe dela, né? Ela literalmente ouve o capitão dizendo, se tiver que escolher entre um e outro, escolha o bebê, né? Então você vê vários temas aí. Esse tema do sacrifício é uma coisa... Esse tema do sacrifício, na verdade, ele aparece em várias mitologias, né? Mas, assim, ele é muito mais forte, né? Muito mais presente para nós, na nossa cultura, né? Através do cristianismo, né? Através, mais especificamente, do catolicismo. Não vou falar do cristianismo de forma geral, mas pelo menos aqui no Brasil, né? O catolicismo ainda é muito forte. Eu já não sei mais, né? Mas acredito que talvez seja. Era. Mas é por isso que eu associo muito a figura do Fauno, né, à ao pai dela, sabe? Eu acho que você tem aí esse pai ausente que aparece em três personagens. No Capitão, sim, ele é uma espécie de substituto do pai, né? É, o Fauno, ele também aparece como uma espécie de pai substituto para ela. E ele espelha o Capitão em vários elementos, né? Porque o Fauno, assim como o Capitão, ele não gosta de ser desobedecido, né? Existe essa questão de, ah, não, mas você tem que me obedecer. Olha, para você conseguir, para você ser legal, para você conseguir o reino dos céus ou o reino, né, do underground aqui das fadas, você tem que me obedecer. Então tem essa premiação para os bons meninos, para as boas meninas, que obedecem sempre aquilo que o pai ou que a mãe diz. O Capitão, ele tem essa característica, né, de querer ser obedecido. O Fauno também tem. Então eles se espelham de certa forma. E o Homem Pálido, né, que aparece lá no subsolo, no subterrâneo, né, ele também, mas só que ele é um pai, como o Gustavo muito bem chamou a nossa atenção, ele é um pai, ele já tem essa característica, já assume essas características mais nefastas, né, do pai devorador, que aparece em certas mitologias, como por exemplo a mitologia grega, né, a figura do Cronos, né, do tempo. E olha só que coisa, o tempo que devora tudo. E aí, passando a bola para vocês, né, o que que é o tempo nesse filme, né? O tempo é quase que um personagem, ele aparece com constantemente nessas referências ao relógio, né, do Capitão, que ele fica o tempo todo olhando pro relógio. Há aquela cena em que eles descarrilham aquele trem. Eles não entendem a princípio, né, por que que os rebeldes descarrilharam um trem. Sem roubar nada, né? É o maquinista que fala, simplesmente fizeram que a gente perdesse aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o tempo. Ou seja, como é que você vai derrotar, né, uma ditadura fascista, né, nesse mundo do Fauno, fazendo eles perderem tempo, né? As ditaduras não perdem tempo. Elas controlam o tempo, de certa forma. Eles controlam a memória, controlam aquilo que se espera do futuro, controla um presente, né, obviamente. Então, nessa rigidez, né, há um controle do tempo. Esse elemento, inclusive, literalmente de fazer os trens andarem a tempo era a frase que o pessoal falava do Mussolini, não é? Que ele fazia os trens chegar na hora certa, ele fazia o sistema funcionar. Tem uma, sempre uma desculpa de eficiência, né, por trás do... E uma das primeiras cenas do filme é o Capitão falando que elas estão 15 minutos atrasadas, ele tá com o relógio, assim, logo quando, no começo do filme, né? Guilherme Del Toro falou que ele tentou fazer, na cabeça dele, é difícil perceber, mas ele tentou fazer com que o quarto do Capitão Vidal fosse como se fosse uma representação do interior de um relógio, do relógio do pai dele. Parece uma oficina mesmo, né? Tem uma série de coisas mecânicas ali. É um moinho, né? Porque eles estão no moinho. Então tem a roda do moinho que a gente vê atrás do quarto dele, né? Naquelas cenas que, aliás, a gente podia falar, né? Tem várias cenas do Capitão Vidal se olhando no espelho. É, eu acho que o Capitão Vidal é um prato cheio aí, não é não, Gustavo? É feito galinha, não sei se é galinha, eu sou menino de apartamento criado a leite com pera, mas dizem que se você desenha um círculo na areia ao redor da galinha, ela não sai, né, dali. O relógio é meio que esse círculo na areia, né? Quando o pai dele pisa no relógio e para o tempo, meio que prende o Vidal nesse papel, né? Ele tem que ser esse homem, né? Ele tem que ser esse cara. E você vê que ele sofre, mas enfim, sofrimento não absolve ninguém, né? Mas ele tá obedecendo o pai dele também. Pois é, mas você vê que tem aquela hora que ele tá fazendo a barba e ele meio que corta a própria garganta simbolicamente, assim, no espelho. Você vê que ele tá... Ele tem uma coisa amarrada ali, né? De tenho que seguir isso. Ele é totalmente absorvido pelo patriarcado, né? Uma outra frase legal que eu gosto, um outro que teve de novo com o médico, né? Que eles estão falando do bebê, da mulher e tal. E ele diz, né, meu filho, blá blá blá. E o médico pergunta, mas quem falou pro senhor que vai ser menino, né? Aí o capitão vira pra ele e diz, não fode. Não, obviamente vai ser um filho. É o pai, o avô, o pai e ele, e o filho dele, vai ser só um homem. Assim, isso. Né? Outra coisa bem legal, interessante que eu vi, quando elas chegam, né? Primeira coisa que ele fala pra elas é assim, bem-vindos, no masculino. Porque o mais importante é o filho lá, o homem que tá na barriga. Que em espanhol você falaria bem-vindas, né? O que é que lembra vocês essa história de um cara preso num papel que tem que ser desempenhado, né? E que faz tudo pra tentar se adequar a esse papel. Macbeth? Chega no final, os frutos dele não vão usufruir, né? Inclusive, tem uma fala no Macbeth lá que ele tá falando pra Lady, diz que ela é tão maquiavélica e tão, tão feroz que ela diz, você devia só ter filho homem, né? Essa fala tá no Macbeth também. Uhum. Não, e aí a mulher no final fala que é espetacular, né? Que ele fala, conte para o meu filho que o pai dele... Quer dizer, ele quer manter a mesma coisa que o pai, né? A mesma lenda que ele recebeu do pai dele, que pisou no relógio, não sei o quê. E ele vai criar uma lenda pra ser passada pro filho, e a mulher fala, ele não vai nem saber quem é você, não vai nem saber seu nome. E mata, né? É, e é engraçado a forma como ele morre, né? Porque é uma cena que espelha aquela cena do começo do filme. Porque no começo do filme, a Ofélia tá colocando o olho na estátua. Ela tá deixando a estátua com dois olhos. E o Capitão Vidal, ele morre com um tiro no olho. É, ficou bem feito, aliás, aquilo ali, né? É um tiro meio no rosto, mas aí o olho vai enchendo de sangue, virando, assim. Muito bem feito aquela cena. Mas é isso, né? Ele também, ele cumpriu a profecia pra nada, né? É estéreo, porque o filho dele não vai saber sequer quem ele é. Então ele é uma figura trágica também. Que era o único que importava. Ele foi derrotado não pela morte, sim pela dissociação que vai ter entre ele e o filho, né? Exatamente, porque se tivesse passado a lenda dele pro filho, ele teria cumprido, né? Quer dizer, como o pai dele, etc. Não teria sido pra nada, mas eles, da maneira como acontece, foi tudo pra nada. Ele quebra uma linhagem, né? Ele mata um pai e um filho, né? Mata o filho na frente do pai, que é a cena mais violenta do filme, né? Eu mesmo tenho dificuldade de ver até hoje essa cena. Muito difícil. Então, como se fosse uma payback, né? No final, assim, pra ele. Exatamente. Capitão Vidal, eu acho que é um dos personagens mais monstruosos criados pelo Guilherme Del Toro, né? É, quiçá, talvez um dos personagens mais monstruosos do cinema das últimas décadas, né? Assim, ele é realmente, né, um vilão de contos de fadas. É, eu acho que foi o próprio ator, né? Numa entrevista que ele fala assim, ah, o meu papel é, eu faço o lobo desse conto de fadas. Mas agora é engraçado, assim como outros vilões também, outros vilões humanos, né? E note-se que os monstros, eles nunca são os vilões nos filmes do Guilherme Del Toro. Eu acho que o Capitão Vidal, ele tem talvez uma característica que, de certa forma, não absolva ele, mas que, sabe, nos dê, assim, pelo menos um vislumbre de uma possível redenção, algo que torne ele mais humano, né? Não apenas, assim, uma máquina brutal de matar, mas algo que desperte um pouco a nossa empatia em relação a ele. Que é justamente o fato, né? Aquela cena do espelho, que eu acho que é uma cena magnífica, né? Em que ele corta a garganta, ele corta a garganta do reflexo dele no espelho, né? Nem ele simula cortar a própria garganta, assim, sabe? Como se o suicídio fosse fora de cogitação. O que ele quer matar, na verdade, não é a si próprio, é a imagem dele, a imagem que ele passa. Imagem essa que foi, na verdade, um resultado, foi um produto, foi herdada, né, dessa figura imponente, desse pai dele, que ele, numa conversa no filme, ele parece que ele não tem muito respeito. Quando fala, quando aludem à história do relógio, ele meio que desconversa, fala, não, isso é conversa. Ou seja, mas ele cumpre mesmo assim, né, esse papel que foi otorgado pra ele. Mas, de certa forma, aquilo nos dá um vislumbre de que talvez, né, o Capitão Vidal, ele faça isso meio que a contragosto, né? Ele faça isso talvez porque é a forma dele se enquadrar, né, nesse universo, nesse mundo autoritário, autocrático, fascista, franquista, seja a forma dele de ser normal. Aqui não absolve ele também, né? Não, eu acho que essa é a grande questão do filme, eu acho, pra mim, assim, a questão mais profunda do filme, que é uma questão que a gente tem, sendo religioso ou não, né? Assim, o quanto você deve desobedecer, né? É um mistério absoluto, né? Se você é religioso, vira a questão do livre-arbítrio, né, e tal, mas assim, o quanto, até que ponto você desobedece, né? Se você é um cara religioso, tipo, até que ponto, né, as limitações que são impostas pela igreja e tal, tem que ser obedecidas, e até que ponto você pode desviar um pouco. E é muito difícil, né, a questão de você aceitar, ou na sua família também, né, porque você sabe que as tradições e essas profecias dos nossos pais e tal tem um sentido, né, vem da experiência deles, e é uma maneira, de certa forma, tentar proteger você de dificuldades da sua vida. Mas se você segue totalmente, quase nunca dá certo, né? Então você tem que saber até que ponto desobedecer e fugir dessas determinações sociais, familiares, etc. E a coisa mais difícil do mundo é você descobrir até que ponto, né, você deve ou você pode desobedecer. Eu acho que é uma coisa que a gente passa a vida toda lutando contra, mesmo depois de velho, né? Mesmo depois de já ter definido tudo, não tem mais, você tá sempre meio que acossado por isso. Assim. Até que ponto eu devia ter desobedecido mais, eu devia ter feito diferente? Até que ponto meus pais, a igreja, a escola, sei lá o que, tava certa e eu devia ter seguido? Acho que a gente nunca consegue resolver definitivamente isso. Então você concorda com o Igor nessa questão que o Vidal tem um certo ressentimento de ter que seguir o legado do pai, de estar obrigado a obedecer a essa herança paterna, violenta, cruel? Porque também isso não perdoa ele, né? Isso não desculpa, não justifica, porque ele abusa da posição de autoridade dele de uma forma absolutamente assassina, cruel. Macbeth, maluco. O Igor tinha mencionado empatia, que eu acho que não é o caso, mas talvez ilumina, né? Explica um pouco, né? Não perdoa, porque tem gente que nas mesmas circunstâncias é isso, escolhe desobedecer muito antes, entendeu? E não chega a virar o monstro que ele vira. Então, assim, ele tem escolha, não é que ele não tem escolha, todo mundo tem escolha, mesmo criança tem escolha. Mas ajuda a entender, e talvez é isso. Não sei se empatia, é muito difícil você empatizar com o cara, mas ter um pouquinho de compaixão, e sem absolver ele, sem talvez mais perdão do que absolvição, né? Porque você pode perdoar um condenado, né? Perdoar e punir ao mesmo tempo. Mas ajuda você a conseguir minimamente ter compaixão pela crueldade absurda dele. É por isso que eu falei vislumbre de empatia. Eu não falei que, pelo amor de Deus, eu não falei que eu empatizo com o Coronel Vidagro. Não vamos dizer isso. Não, acho que é um direito do Igor adorar amar o capitão. Capitão o quê? Vidal. Eu achei um exagero o Igor ter um pôster dele no quarto, porque eu acho que uma coisa. Quem é que você ia falar? Mas além desse tema da desobediência, que está muito presente no personagem da Ofélia também, né? Que, mais nela, né? Mas também está presente em vários personagens do filme. No Doutor, né? Na Mercedes, né? Essa questão de até que ponto obedecer e até que ponto não obedecer, né? Até onde vai o seu limite, né? Seu limite ético, né? Seu limite humano. Mas e o tema da maneira como a Ofélia lida com a realidade dura dela, assim. Tipo trauma, né? É, como um trauma, né? Porque a criança funciona assim, né? Ela tem coisas que estão acontecendo na frente dela que ela não tem ainda a capacidade de entender realmente e absorver aquilo, né? E normalizar aquilo. E aí o inconsciente dela transforma aquilo em fantasia, né? Tô falando besteira, Gustavo? Eu não sei se o inconsciente transforma em fantasia, né? Talvez o consciente transforme em fantasia, o que é muito mais brutal no inconsciente, né? E aí eu acho que o Guilherme Del Toro, no fundo, também está mostrando, concordo com isso, né, de que a leitura, né, os contos de fada, a leitura de fantasia, o consumo de cultura e arte fantástico, ele é meio que fundamental, especialmente para a mente infantil conseguir lidar com a realidade. Você concorda com isso? Não, é fundamental. Tem uma razão porque os ditadores e os autoritários do mundo sempre atacam a literatura, a arte, né, o cinema. Não só para criança, né, para adulto também. A arte é um escape e uma às vezes fala a verdade melhor do que um documentário, né? Muitas vezes na fantasia, ficção científica, você consegue comunicar muita coisa simbolicamente, né? Não, imagina esse filme que a gente está falando, né, o Labirinto do Fauno. Se não tivesse a parte fantástica, né, a parte da fantasia, e tal. A história ia ser um miserável, absurdo, odioso, matando uma criança. Ia ser isso, né? Não ia ter. Não ia ter nada de. Ia tocar a gente muito bem. Talvez a gente saísse do filme com raiva, né? Ninguém ia estar chorando. A maneira como a fantasia é incorporada no filme, você sai com uma sensação de ter visto uma verdade muito maior, né? Assim, você sente uma conexão muito maior com aquele sofrimento do que se fosse simplesmente a realidade crua ali colocada. Pra criança, isso tem uma razão, porque a gente, né, até hoje usa conto de fadas com crianças, né? Porque é uma maneira de dar linguagem para isso, né? Porque a criança não. A gente tem dificuldade de dar linguagem para o horror, né? Para a violência, para a maldade. Para a gente, como adulto, é difícil. Por isso que a gente precisa né, do filme de terror, do super-herói. A gente continua consumindo esse tipo de coisa. Imagina para uma criança, né? Que tem menos ferramentas simbólicas. Então, o conto de fadas é uma maneira de permitir que a criança fale e pense sobre isso. Eu tô lembrando aqui, eu tenho pouca experiência clínica mesmo, mas uma experiência que eu nunca vou esquecer, que foi inclusive foi o meu trabalho de encerramento de curso, que era uma criança que eu estava atendendo, que era uma criança adotada, né? E era uma questão muito mal resolvida na família, essa questão da adoção dele, etc. E o menino era uma pestinha, né? Assim, na época todo mundo só falava de, como é que chama aquele negócio? Hiperatividade, era um negócio da moda em psicologia e medicina no momento, era um negócio de, a criança é hiperativa, né? Então todo mundo que eu recebia lá tinha sido indicado por um médico porque era hiperativo, toda criança, não existia nenhuma criança no mundo que não fosse hiperativo. Então já chegava com o diagnóstico pronto e você tinha que O ADD também, né? Déficit de atenção. É isso. Déficit de atenção e hiperatividade, exatamente. Então você tinha que trabalhar em torno disso, porque os pais já chegavam com esse negócio definido lá, né? E claramente uma questão muito maior era essa questão da adoção, que o menino sabia, mas que era tratado de maneira bizarra, assim, na família e tal. E no começo eu não conseguia acessar, assim, o menino, né? Não conseguia interagir direito. Dificuldade minha, assim, falta de experiência minha e tal. Então eu tentava brincar e pegava os joguinhos, os brinquedinhos e lá e tal, tal, tal, não sei o quê. E aí um belo dia eu peguei um grilinho, assim, um grilinho de plástico que tinha lá e tal. E esse menino começa a me falar do Kung Fu Panda. E eu nunca tinha assistido Kung Fu Panda, né? Aí eu fui assistir o Kung Fu Panda por conta disso e eu descobri que esse grilinho no Kung Fu Panda é o grilinho que é adotado. Ué, mas o Kung Fu Panda, ele é adotado? Isso, é o Kung Fu Panda que é adotado, não é isso? E isso foi um breakthrough de análise com o menino, e a partir daí todo o menino começou a realmente ter efeito, a terapia começou a fazer efeito, e a mãe tirou o menino e eu nunca mais consegui saber o que aconteceu com ele, né? Então toda a terapia começou a ser feita em torno do Kung Fu Panda, que era esse personagem adotado. Então o menino pôde falar sobre ele falando do Kung Fu Panda, então as coisas que o Kung Fu Panda sentia, que, e toda a conversa, essa mediação simbólica, essa mediação do filme, da arte, do conto de fadas, permitiu o menino projetar coisas que ele estava sentindo e que ele não saberia falar de outra forma. Então isso é uma função, acho que fantástica do conto de fadas, de permitir a criança falar sobre ela mesma de maneira projetada. E até entender coisas adultas, né? Infelizmente, agora as crianças ucranianas estão tendo que processar o que está acontecendo, né? Agora. E as ucranianas agora e as da Síria ainda e, né, de outros lugares no Oriente Médio, eu acho que é um peso muito forte e que é um gap e um buraco que é muito facilmente preenchido pela radicalização também. É isso que... Porque o discurso radical é um discurso de conto de fadas macabro, né? Assim, também tem o vilão, também tem os heróis, né? Tem, dependendo do caso, o fator religioso também, nacionalista. Então... você consegue acessar essa raiva. Imagina, né? Tu tá com a tua vida normal lá, tua família e tal, e de repente começa a cair bomba na tua cabeça. Tu perde tudo, tu vai se mudar pra um país em que tu não é benquista, onde as pessoas vão te tratar mal, e você nem entende direito por quê, você já não entendeu por que é que você teve que se mudar. Entra a coisa da culpa, que eu achei muito bem feito no Labirinto do Fauno, né? Que é, quer dizer, como ela comeu aquelas uvas, ela pode continuar achando que tudo aquilo é culpa dela, porque ela comeu a uva, né? Quer dizer, existe essa coisa da criança também, de alguém tem que ter culpa pelo negócio. Então. Não, aliás, mais do que a uva, a raiz de mandrágora que ela põe embaixo da cama da mãe, que tiram, mata, queima, e a mãe dela na mesma hora começa... Exatamente. Então, várias coisas que a criança pode puxar pra si, né, como a culpa é minha, e que, sei lá, a gente precisa achar uma maneira de permitir que a criança fale sobre isso, porque o grande problema, as coisas apodrecem e crescem, aumentam de tamanho e causam consequências muito maiores quando elas não são faladas, né, quando elas não são conversadas, quando ela fica lá dentro, que é o caso do Capitão Vidal. Ele é um cara que ele não fala sobre, né? Quando vão falar do pai dele, ele desconversa, ele muda de assunto. É, ele fala, foi um ótimo militar. Eu ia perguntar isso, né? Por que que ele desconsidera o pai dele? Não, ele não desconsidera, mas quando perguntam aquela história do relógio, né? Que é um mito que ele quebrou o relógio pro filho ficar sabendo, ele fala, não tem nada disso não. Eu acho que ele tava se expondo, né? Ele quer continuar o legado, mas não... É uma coisa que realmente que o Igor mencionou, uma coisa meio que caiu nele e ele assumiu, mas não tá natural, né? Não tá confortável. E ele não se ele pressente que não é natural, então ele não se permite falar sobre isso muito também, porque pode escapar alguma coisa, entendeu? Então ele não pode conversar sobre isso, porque é um negócio que tá há quantos anos, né? Ele tem, sei lá, a gente não sabe com que idade ele tinha quando o pai morreu, mas possivelmente ele era novo e tal. Então, conto de fada, literatura e tal, é uma maneira de... Até hoje em dia, não sei mais se ainda é Harry Potter, mas tinha muito isso com Harry Potter, né? Essa coisa das casas e do estilo de cada casa e tal, de permitir a criança se projetar, né? E, eu sou mais, sei lá, lopa-lopa, e os vilões e não sei o quê. Então, o conto de fadas é fundamental. E eu acho que muito importante hoje em dia, né? Que a gente tá nesse mundo pornográfico, assim, que nada é mais misterioso e nada é mais simbólico, e as coisas são expostas e diretas, e a pessoa acorda de manhã já se filmando, tudo é exposto. Acho que a gente tem que lutar o possível pelo simbolismo, né? Pra manter acho que o simbolismo tem uma função fundamental. Eu vejo isso acontecer. Literalmente, né? Meu filho, 4 anos agora, né? 4 anos e meio, né? Ele tem presenciado algumas brigas assim, meio brabas entre eu e Amanda. E teve uma vez que ele, na mesma noite, ele teve um pesadelo e que ele não conseguiu voltar a dormir rápido, né? E ele passou tipo uma meia hora de madrugada assim, eu deitei do lado dele e ele começou a me contar do sonho. E era um monstro. E era o monstro do vilão do Homem-Aranha que ele tava lendo, né? Revistinha do Homem-Aranha, que o nosso Felipe Sobreiro, né? O Dindo, deu pra ele. Ele tem medo do Duende Verde, né? Do Green Goblin. E o Green Goblin tem... Porque ele tem olhos grandes, arregalados, assim, né? E ele, né? Monstro, verde, né? E ele é o único capaz de realmente derrotar o Homem-Aranha. A revista diz isso. Que já derrotou, inclusive, blá, blá, blá. Então, ele veja acontecendo, assim, né? Os pais, às vezes, se transformam no Duende Verde do sonho. A criança, ela trabalha assim, dessa forma. E ainda bem que eu fico mais aliviado de saber que se a criança pode falar e contar a história e falar sobre isso, né? Mesmo que seja velado, né? Mesmo que seja tudo sublimado e transformado, faz bem pra ele. Então ele pôde ficar falando comigo, fiquei conversando com ele sobre o sonho um tempão antes dele dormir, pra ele conseguir se acalmar. Às vezes é a única maneira que ele tem de falar, entendeu? Imagina, pra gente é difícil falar essas coisas, você vai na análise e fica calado lá meia hora sem conseguir falar. É o negócio mais absurdo, é um milhão de coisas na tua cabeça e tu não consegue colocar em palavras, assim, tu fica lá calado, ainda pagando aquele idiota pra ficar te ouvindo. Imagina uma criança, né? Então às vezes é isso. E a gente tem que pensar que a criança, como a gente, né? A gente é o centro do mundo, né? Então a gente tende a se colocar num papel de protagonismo de tudo, né? É, as coisas acontecem pra gente ou por causa da gente. Então, pra criança, sobretudo, é importante você deixar claro, às vezes, que tem coisa que não foi por causa dela, nem é por conta, nem é pra ela. É uma coisa independente, né? Que ela não tem participação, que ela não tem culpa, né? É triste, né? Quando a menina come as uvas lá no coisa, consegue escapar, mas aí depois não tem mais as fadas, não tem nada, né? Eu achei aquela cena tão triste, apesar de não ser uma cena violenta assim, mas é tipo, olha, eu fiz um negócio e agora acabou a magia, eu não posso mais ser princesa. A culpa só dela, né? Uma menina tão nova, é uma maldade, seria uma maldade se ela tivesse perdido tudo aquilo por conta de uma bobagem, né? Uma coisa que ela fez. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Sala de Projeção. Achei um episódio excelente, adorei, me diverti muito nessa conversa. Foi um episódio altamente interessante. Dessa vez foi interessante. Amei a nossa conversa, me diverti, aprendi muito. Acho que a gente dissecou bem o filme. O próximo filme, né? Voltamos então a falar dos filmes lançamentos, grandes filmes do Oscar, de filme que tem sido super premiado, né, desde que foi lançado. Licorice Pizza, né? É o filme do Paul Thomas Anderson com a Alana Haim, cantora, né? Filho do Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman. Estamos muito ansiosos para ver, promete muito, parece ser super divertido, um filme um pouco mais leve do Paul Thomas Anderson. Gustavo Leal, foi um prazer. Valeu, obrigado. Gostei de ter tido a chance de ver o Guilherme Del Toro, gostei muito do Labirinto do Fauno e gostei do episódio também. Felipe Sobreiro. Também adorei, ótimo episódio e até a próxima, galera. E Igor de Campos, doutor eméritos, em o nosso querido Gótico Trevoso, muito obrigado. Gente, é sempre um prazer falar com vocês. Eu adorei a nossa conversa hoje, aprendi muito também com vocês e ansioso para a próxima, para o nosso próximo episódio aí. E é isso aí, nos vemos na próxima. Grande abraço a todos, até mais. Foi editado por Thiago Vergara. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre hechiza de placer y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor de Bogaer. Soy el árbol, conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre flor. Thank you. seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol.